pelas trincheiras do universo, procurando a verdade, está sempre mais perto de onde nós viemos e aonde estaremos. Depois de 1000 anos em uma caçada carnal, vivendo o pesadelo de uma força anormal. Se tiver coragem, então fuja. Se tiver medo, enfrente. Se tiver maldade, se esconda. Fique muito longe, há um ódio de distância. Daqui, viver muito bem ou viver muito mal. Viver em função do zodíaco astral. Pequena criança de carne rica, quando você nasceu, caiu na minha isca. Agora siga essa risca com destino ao nada. Geração perdida, o mundo não é conto de fada. É apenas uma face triste. O povo alienado quer tudo, eu quero o que não existe. Quero minha existência, a escuridão tripla preenche minha consciência. A sepultura é meu futuro, minha companhia. Durante o culto eu ria na cara do chefão, na cara do pastor. Tô engatilhado e quem tiver do meu lado vai sentir muita dor. Aí padre meu senhor, pra essa droga eu não fui aceito. Meu ego é perfeito, imperfeito pros seus olhos. Felizmente eu tenho o espírito do mal assombrando os miolos. Me sinto autêntico, não preciso de ajuda. Estou muito bem, não se preocupe comigo. Se preocupe com você, você não é ninguém. Cada um é cada um nesta selva de pedra. Uma cadeia alimentar para alimentar a guerra. Mais rico, mais pobre, mais claro, mais negro. Todos reclamam, mas não tem dinheiro. No fundo tudo isso é uma conspiração. Eles falam, falam, mas falam em vão. Se acham poderosos com uma arma na mão. Se acham poderosos com uma arma na mão. Filha da puta, eles são controlados. Vamos morrer, eu acho extraordinário a verdade que nos vendem. Uma invenção que inventaram há muito tempo, pra enganar todos no momento. Quando pensarem, raciocinarem, tudo trava, tudo perde a cor. Perde o ar, perde o sol. Perde o chão aos seus pés. Não deixe o lado negro te levar pro revés. Ao invés disso, foda-se. Realidade qual é? Tente pensar com a sua fé. Adquira a arte, deve observar com calma. Qual é o fim das almas e trazer as palmas? Porque é bom pra mim. Nem que pra isso eu tenha que ver o seu fim. Não enfrentarei você se nenhum mal pra mim você trazer. Vai se foder. Pode acreditar, irmão. Só vai sobreviver escolhido, mano.